Uma boa noite a todos. Boa noite. Me desculpem o atraso, mas venho de bem longe. Mas graças a Deus chegamos. E estamos aqui nesta noite para falar do tema reencarnação, justiça e atualidade. Reencarnação, todos nós que estamos habituados a estudar o Espiritismo, a ouvir palestras, a fazer palestras, a estarmos nas casas espíritas, estamos bem familiarizados com essa ideia, não é mesmo? Graças a Deus, nós recebemos pela doutrina espírita a explicação do porquê de tantos impedimentos que nós temos na vida, tantas lutas, tantas dificuldades. Nós vamos relembrar alguns desses ensinamentos que nós recebemos da doutrina espírita, que explica a reencarnação, que nos faz compreender a vida a partir das múltiplas vidas que nós temos. Vamos relembrar ensinamentos que são familiares e vamos trazer, fazer a conexão com a nossa realidade atual, com as nossas condições atuais de vida no planeta. A reencarnação, ela é um princípio importante na doutrina espírita. Falarmos de justiça divina no Espiritismo passa necessariamente por falarmos de reencarnação. Mas a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Estudos que não são de espíritas, estudos de antropólogos, de estudiosos das religiões, apontam para a ideia de que a reencarnação, ela é uma crença da humanidade que tem por volta de uns 10 mil anos. Então a ideia da reencarnação, ela é anterior ao judaísmo, é anterior ao cristianismo, é anterior mesmo ao budismo. É uma crença que surgiu na compreensão humana muito tempo antes do homem criar as religiões, do homem criar sistemas que nós chamamos de religiões para explicar o mundo. Foi algo da sua experiência, do seu contato com a vida, foi da própria necessidade de compreender o mundo, o homem foi sendo orientado pelo mundo espiritual a fazer essa descoberta. Muito provavelmente por perceber que na natureza existem ciclos de renovação, de renascimento e de morte. E que a morte sucede à vida e a vida sucede à morte, e esse ciclo que vai se repetindo levou o homem a entender que também ele não era algo finito. E também ele tinha uma continuidade. Daí surge essa crença. Mas não temos como dizer exatamente como nós, que já éramos seres e vivemos nessas épocas primitivas, como nós desenvolvemos de fato essa crença. Há alguns indícios, como esse que eu acabei de citar, dessa observação da natureza, ou da própria espiritualidade trazendo aqui para viver com a humanidade primitiva, espíritos que já tinham essa compreensão mais avançada lá em outras vidas, que já tinham adquirido isso em outros mundos até mesmo. Então essa ideia, ela surge na humanidade, e ela foi uma parte de crença, como é para muita gente. No Espiritismo, para nós, ela não é crença. Ela não é um artigo de fé. Nós não acreditamos em reencarnação. Nós admitimos ela como um fato que é demonstrado. O método como a doutrina incorporou esse princípio da reencarnação como parte integrante dela, não foi através das demonstrações como hoje, felizmente, nós temos. Foi através do questionamento que Kardec fez aos espíritos. Porque hoje, para nós aqui, habitantes do século XXI, é fácil a gente demonstrar a reencarnação. Observe-se uma criança de 4 anos que toca piano como se ela fosse um estudante desse instrumento de muitas décadas. Observe uma criança que começa a ter lembranças de um dia ter estado soterrada num prédio que desmoronou após um bombardeio. E essa criança lembra do nome da sua família, do pai, da mãe. Ela não sabe explicar por que o nome que ela está dando para o pai, para a mãe, é diferente daquele que ela tem agora atualmente como pai e mãe. Ela fala da sua cidade, e aí um pesquisador vai naquele local e descobre que, de fato, crianças e outras pessoas morreram num bombardeio que criou ali os escombros, e aquelas crianças morreram ali. Ou que alguém começa a ter lembranças de detalhes de uma vida passada e alguém vai investigar e descobre, de fato, aquela pessoa que se atribui aquela memória existe. Nos nossos dias nós temos esses dados que nos ajuda a comprovar ainda mais a ideia da reencarnação. Mais no tempo em que Kardec começou a reunir os princípios que iriam formar a doutrina espírita, ele já era conhecedor de muitas filosofias, de muitas ideias espiritualistas que já circulavam livremente no seu tempo. E ele vai propor aos espíritos essa ideia. Existe essa tal da reencarnação? Nós realmente passamos por muitas vidas? Qual é a finalidade dessa reencarnação? E aí os espíritos nos trouxeram as respostas. Existe sim. Nós somos as pessoas que um dia vivemos aí no mundo material. Quando morremos, vamos para o mundo espiritual. E chega um momento que nós vamos evoluir mais, crescer mais. E aí nós reencarnamos. Na verdade, vocês um dia serão espíritos. E um dia nós, espíritos, seremos vocês reencarnados. Não foi dessa forma, mas a ideia foi essa que eles nos trouxeram. Então, a doutrina espírita, ela confirmou a ideia da reencarnação dessa forma. E aí alguém poderia dizer, mas como que isso é verídico? Como isso pode ser aceito como uma prova da reencarnação? Todos lembram, todos devem saber, qual foi o método que Kardec desenvolveu para pesquisar inúmeros temas junto aos espíritos. Ele ia com o seu caderninho de anotações cheio de perguntas e fazia essas perguntas através de médiuns que traziam essas respostas dos espíritos, geralmente escrevendo. E os espíritos confirmavam, negavam as ideias que Kardec propunha, diziam o que de fato as coisas eram que ele perguntava. E ele não se contentava em perguntar sempre para os mesmos médiuns. Ele punha essas mesmas perguntas para outros médiuns serem instrumentos de outros espíritos para responder. Do consenso dessas respostas é que ele formulou a doutrina espírita. É lógico que em meio a toda essa comunicação que ele recebeu, ele deve ter obtido muitas coisas que foram sendo descartadas. O método dele foi científico por isso. Ele não aceitou tudo de pronto. Ele não foi recolhendo as ideias dos espíritos e aceitando simplesmente. Ele foi fazendo uma comparação, e desse número grande de respostas que confirmavam ou negavam uma ideia, ele foi estabelecendo então aqueles princípios que são indiscutíveis na reencarnação, ou melhor, na doutrina espírita. E a reencarnação para nós hoje é um desses princípios. E ela foi, mais tarde, quando Kardec vai formular a sua interpretação dos evangelhos, baseando-se nos estudos que ele fez da doutrina espírita, ele vai perceber que a reencarnação já era uma mensagem presente lá nas mensagens de Jesus. A ideia da reencarnação era muito evidente nos evangelhos. Kardec percebeu isso e trouxe essa explicação no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos só pular algumas partes aqui e nós vamos avançar para essas colocações, então, que Kardec trouxe a respeito da reencarnação. Numa certa ocasião, então, Kardec vai fazer esse estudo, nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo essa demonstração. Kardec, ele, então, traz uma passagem do Evangelho muito importante em que Jesus confirmou a existência da reencarnação. É quando os discípulos chegam para ele e perguntam assim: por que que os escribas, os fariseus, que eram os homens cultos da época, homens muito inteligentes, e eles certamente estavam fazendo essas colocações para os discípulos de Jesus para dizer que Jesus não era o Messias esperado, que ele não era o grande esperado do povo hebreu, do povo judeu? Certamente eles queriam abalar a fé daqueles homens simples que eram os discípulos de Jesus. Então eles colocam: para vir o Messias, antes tem que vir Elias, e Elias ainda não veio. E aí os discípulos ficaram confundidos, ficaram se questionando, e aí foram perguntar para Jesus. Perguntaram isso: por que dizem os escribas se é preciso que antes volte Elias? Elias tinha sido um profeta do povo hebreu que tinha vivido 900 anos antes de Jesus, por volta do século 9 a.C. E ele foi alguém que tinha um papel importante junto aos judeus, ou hebreus naquele tempo, de mantê-los unidos, porque o profeta era médium naquele tempo, mas ele era sobretudo um líder. O profeta era o médium que na época o mundo espiritual usava para conduzir essa coletividade para que ela se mantivesse dentro de um programa evolutivo, social, cultural, para que eles mantivessem a unidade. Por isso que os profetas hebreus, eles tinham tanta importância, porque eles eram muitas vezes críticos, severos, dos erros, dos desvios que os governantes condenavam. E Elias era alguém assim, muito combativo, de uma personalidade muito forte. E os escribas e fariseus sabiam que Elias voltaria antes da vinda do Messias. Isso porque existe uma profecia de um outro profeta, mais tardio, posterior, bem posterior a Elias, Malaquias, que dizia que antes da vinda do dia do Senhor, da sua grande vinda ao mundo, o profeta Elias voltaria. E aí então os escribas, os fariseus, foram usar isso para questionar os discípulos de Jesus. E eles vão levar o problema para Jesus nessa pergunta. Foi quando Jesus disse isso para eles: olha, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o filho do homem. Jesus se referia a ele como filho do homem. Então Jesus estava dizendo: Elias veio, fizeram o que quiseram e não reconheceram ele. Ora, Elias, se ele tivesse vindo como imaginavam naquele tempo, porque a ideia de que Elias tinha morrido não existia, ele teria sido alguém levado aos céus num carro de fogo. Então eles imaginavam que a volta de Elias seria uma coisa espetacular, seria algo impressionante, algo que viria para mudar muita coisa, porque o Messias seria alguém também dentro dos padrões da época, alguém que traria uma mudança radical na vida dos judeus. Então, o que eles pensavam? Que Elias tinha vindo. Mas Jesus confirma: não, Elias veio e fizeram tudo o que quiseram com ele. E quem teria sido essa pessoa? Todos nós sabemos, né? João Batista. O Evangelho traz essa conclusão. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Então, aqui nós temos o Evangelho de Jesus, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 10 e 13, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 11 a 13, está claro que Jesus disse que Elias era João Batista, ou que João Batista era Elias. É interessante que vão buscar inúmeras outras explicações, vão trazer inúmeras outras colocações para dizer um monte de outras coisas, mas é textual isso. Não tem como distorcer o Evangelho. Jesus diz que Elias era João Batista. Mas não poderia ser algo simbólico? Não. Porque nós vamos ver que há uma correlação entre a vida desses dois personagens impressionante. Elias é alguém que tem uma personalidade muito forte, combativa, instrutiva, de líder, de guiar o povo hebreu. João Batista também tem essa característica. Também uma personalidade muito forte. Um pouco melhorado, um pouco renovado, mas é alguém que também tem esse papel de disputar a consciência dos outros. Elias foi alguém que ele tinha que manter a unidade daquele povo em torno das crenças dele, porque as crenças naquela época deles, embora hoje nós possamos dizer que elas tinham muitos equívocos, ela era um elemento, a fé, a forma como eles acreditavam naquele tempo, era um elemento importantíssimo para manter a unidade desse povo. Então era a forma de mantê-los juntos para que eles pudessem coletivamente progredir e evoluir. E Elias, quando ele percebe que o povo está se perdendo, se deixando levar por influências de outros povos, sobretudo a religião de um povo vizinho a eles, Elias entra num embate com os sacerdotes desse povo. E nesse embate, Elias acaba motivando a morte de por volta de 500 sacerdotes. Elias, pela sua forma muito engajada, muito arrojada, aquele discurso muito capaz de conduzir as pessoas, ele fez o quê? Ele incitou a violência. E ele marcou a sua vida, a sua existência espiritual com essa violência. Ele então acabou desencadeando uma onda de massacre ali em torno desses sacerdotes. Nós não vamos entrar em muitos detalhes sobre como foi essa história. Mas então o que, que Elias fez? Ele, na defesa da verdade, de acordo com o seu ponto de vista da época, sua limitação da época de compreender o que era a verdade, E o homem, a cada época da evolução, ele tem uma visão sempre limitada da realidade. Um dia a nossa visão será muito mais ampla do que hoje. Mas ele, dentro daquela limitação, ele estava, vamos dizer, dentro de uma missão de defender princípios e ideias, mas ele agiu da forma equivocada, incitando a violência. E nisso, o que ele atraiu para a vida dele? As consequências daquele ato. Aqueles homens que ele incitou à morte, morreram degolados. E é impressionante a história de João Batista. João Batista era da família consanguínea de Jesus, ele era primo de Jesus. E ele então, quando vai reencarnar, ele reencarna próximo a Jesus, porque ele tinha uma missão a cumprir novamente. Aquele espírito que antes liderava as pessoas de uma forma violenta, agressiva, novamente era trazido à vida material para ter a missão de conduzir novamente pessoas. Só que agora não mais com a violência, porque nesse intervalo de 900 anos entre uma vida e outra, ele já tinha experimentado as consequências dessa violência que ele desencadeara. Mas uma característica marcante da personalidade dele, ele estava presente ali, que era aquela intransigência na defesa dos princípios que ele considerava verdadeiros. E ele então incomodou muito na época Herodes, o governante da época. E qual que é a história final de João Batista? Ele vai ter a sua cabeça cortada. É interessante que nesse relato, então, da história de Elias e João Batista, nós vemos que Jesus não só confirmou a existência da reencarnação, como ele também confirmou outro princípio fundamental no Espiritismo, que é a existência da lei de ação e reação. E João Batista, ao sofrer as consequências dos seus atos numa vida anterior, é natural que nesse intervalo de 900 anos ele deve ter reencarnado, deve ter passado por muitas dificuldades, mas ele já era um espírito mais adiantado, mas ainda trazia na sua consciência, na sua parte mais profunda do seu ser, ele ainda trazia alguma pendência perante a lei divina. Por isso que ele vem novamente numa missão de conduzir pessoas, porque o papel de João Batista foi o precursor, daquele que veio preparar terreno, veio preparar a mentalidade das pessoas para que elas pudessem ouvir Jesus. Porque Elias, agora João Batista, já tinha algo muito próximo do discurso de Jesus, que era a ideia de arrependimento, a ideia de renovação, de mudança de atitude, de mudança do pensamento, de uma volta maior para Deus, de uma devoção maior para Deus. E aí então ele tem esse papel, essa missão, e ele cumpre, porque ele consegue, parte dos seus discípulos se tornam mais tarde seguidores de Jesus, porque geralmente preparadas por ele para compreender os ensinamentos de Jesus. Então nós vemos que no Evangelho de Jesus tem a confirmação da reencarnação e tem a confirmação da lei de ação e reação, essa lei de ação e reação que nós temos aprendido tão bem. Mas tem outra passagem do Evangelho que também revela ela. Nós, em função da nossa hora adiantada, nós vamos só citar essa passagem, mas é aquele diálogo inesquecível de Jesus com Nicodemos, quando Jesus disse para ele: é verdade que o homem tem que nascer de novo. Provavelmente Nicodemos tinha ido lá verificar se Jesus era sábio realmente, se ele conhecia essa ideia, que não era muito clara para eles ainda, mas que eles sabiam que de alguma forma o homem voltava à vida. E aí então Jesus já inicia o diálogo com Nicodemos dizendo isso: em verdade vos digo que é necessário que o homem nasça de novo. E aí Nicodemos, talvez por ignorância ou para sondar realmente a profundidade do conhecimento de Jesus, pergunta para Jesus: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? E Jesus dá aquela resposta sábia: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito, se é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Muitos usaram essa passagem para interpretar que Jesus estaria falando ali do batismo. De nascer das águas, seria nascer das águas do batismo. como João Batista fazia, para simbolizar a renovação que as pessoas passariam a ter a partir do momento que elas se arrependessem dos seus pecados. E aí então muitos acreditaram que Jesus estava falando disso. Mas dentro daquela época, naquele período, naquele momento, quando Jesus fala de renascer da água, ele não está falando de nascer de batismo. Ele está falando que naquele tempo a água é o símbolo da renovação das coisas materiais. O corpo vem da água, ele renasce da água, porque a água era, na concepção deles na época, o elemento do qual Deus fazia as coisas ressurgirem. Tanto é que a criação da terra é a partir da água, como nós vemos no livro do Gênesis. Então, qual que é a ideia que Jesus vai dizer para ele de forma tão simbólica? É se apropriando das ideias comuns da época para dizer que o corpo tem que renascer. Nós temos que vir para o mundo de um novo corpo, com um novo corpo. E o Espírito, ele renova em Espírito. Ele renasce em Espírito. O que quer dizer isso? A inteligência renasce de quando ela se desenvolve e quando ela se aprimora. Então Jesus vai confirmar nesse diálogo muito mais sutil, muito mais hermético com Nicodemos, porque ele era um homem sábio, ele saberia se apropriar desses símbolos que Jesus usou. Mas veja, com os discípulos e para orientar todas as outras pessoas, ele não deixa dúvida. Elias era João Batista reencarnado. Nós vemos que Jesus aplicou nessas duas situações aquilo que ele fazia sempre. Com inteligências mais avançadas que podiam entender os símbolos, ele usava símbolos. Com as pessoas ainda atrasadas, que ainda demorariam a compreender mais esses símbolos, ele era direto. Ele deixa claro, então, que a reencarnação existe. E ele deixa claro o princípio de justiça que há por trás da reencarnação e que é a nossa segunda parte da exposição da noite. Nós que usamos essa ideia na doutrina espírita de forma tão importante que se tornou para nós um elemento que explica praticamente tudo na nossa vida atualmente, nós precisamos estudar ainda mais o que significa a justiça por trás da reencarnação. Nós temos uma grande dificuldade, muitas vezes, de aceitar a ideia de justiça que a reencarnação nos traz, porque ela nos traz um incômodo muito grande. A ideia da reencarnação, ela incomoda muito porque ela nos coloca no centro da nossa vida. Ela nos coloca num papel perante a vida de profunda responsabilidade. Porque reencarnação tem conexão direta com a lei de ação e reação. Tudo que eu faço numa vida repercute na outra. Tudo que eu quiser de melhor para o futuro está dependendo de agora. E tudo que eu sofro hoje é consequência do passado. Nos ensinaram por muitos séculos que nós temos a nossa vida dando errado porque o casal primordial, Adão e Eva, teria cometido um pecado. E nós somos herdeiros desse pecado. Por isso que as coisas dão errado para a nossa vida. Aí nos ensinaram que Jesus veio e com a sua morte, ele teria apagado esse pecado das pessoas que resolvessem segui-lo. Nos ensinaram por muito tempo que nós não somos responsáveis pelos nossos problemas. Mas aí vem a ideia da reencarnação e nos de novo nessa responsabilidade. Por isso que para muitos espíritos, até desencarnados, é difícil aceitar a reencarnação. Porque ela nos impõe responsabilidade. Ela nos diz que somos nós os artífices da nossa vida. Somos nós os construtores do nosso destino. E ela nos põe a responsabilidade sempre. Ela nos põe a responsabilidade, inclusive quando nós temos que lidar com o erro das outras pessoas. Porque o erro do outro é por nós, muitas vezes, colocado de uma forma muito negativa. E nós queremos que o outro seja punido severamente pelos seus erros. Porque nós acreditamos que essa é a melhor didática. Mas a didática divina não é essa para o Espírito. Ela, embora imponha como consequências o sofrimento, não é de forma indiscriminada. É quando ele está apto a entender as consequências desse sofrimento. A reencarnação nos coloca nessa situação em que nós temos que dar tempo ao Espírito, na sua evolução, se tornar capaz de assimilar os princípios que a vida lhes ensina. Então a reencarnação nos diz que cada um vai aprendendo conforme as suas condições, conforme as suas limitações, conforme as suas, os seus impedimentos. A reencarnação nos coloca numa situação em que nós temos que exercer uma compaixão ainda maior para com o próximo. E nós temos que exercer essa compaixão com a gente mesmo, de nós ainda não conseguirmos nos modificar tão profundamente. Porque a reencarnação nos mostra que nós passamos por uma renovação ao longo de muita experiência. Que nós só mudamos após muitas vivências. E às vezes nós precisamos repetir experiências o tempo todo. Alguém diria assim, se evolução existisse, nós, de quando somos jovens até nos tornarmos adultos, nós mudaremos muito os sentimentos que nós temos. Mas uma vida humana é quase nada para mudar um ser como o espírito, que é o que nós somos. Uma vida humana é como um dia de trabalho na evolução espiritual. É como um dia do trabalho de uma pessoa que precisa levar longos anos até se tornar hábil na sua profissão. Então a reencarnação nos coloca que o trabalho da evolução do espírito, ele é intenso, ele é grandioso, mas ele leva um tempo muito grande. E há um argumento que nos mostra ainda maior e mais a importância da reencarnação, que é a ideia de que nós não conseguimos nos modificar tão facilmente. Nossa renovação não se dá de forma tão simples. Porque às vezes a gente precisa passar tantas experiências até poder entender melhor um aspecto da vida. Imagine quanto tempo nós precisamos para entender toda a complexidade que é a vida humana. Porque nós podemos pensar que nós sabemos muito de vida. Porque afinal de contas nós já vivemos algumas décadas, 40 anos, 30 anos, 50, 80. Mas isso é muito pouco diante da complexidade do ser humano. Nós precisamos de um tempo muito grande para nos apercebermos de coisas simples da vida. Nós precisamos, muitas vezes, conviver com pessoas por muito tempo para poder compreender um pouco quem elas são. E nós precisamos de muito tempo para entender um pouco quem nós somos. Daí não faria sentido a nossa realização de vida ser um espaço de tempo tão curto da vida humana. No tempo de Jesus, a expectativa de vida era de 45 anos, aproximadamente. Falavam de pessoas que viviam 300, 400 anos, mas isso era um engano equívoco da época, outros interesses explicavam isso. Mais tarde, aqui a expectativa de vida do homem vem aumentando. E nos nossos dias aqui no Brasil, em torno dos 75 a 80 anos, a expectativa de vida hoje. Ainda assim, é muito pouco para a gente se conhecer. Ainda assim é muito pouco para a gente saber quem a gente realmente é. Ainda assim é muito pouco para a gente entender a vida como ela é. Daí então a razão do porquê que nós temos que viver tanto tempo. Daí então a razão do porquê que nós temos que ter tantas vidas. Porque para a gente se tornar realmente aquilo para o qual nós fomos idealizados na mente do Criador, leva milhares de anos. Nós podemos nos sentir como ainda obra inacabada de Deus. Porque nós não atingimos a plenitude. Nós não atingimos ainda aquilo para o qual nós somos idealizados. Que é um dia ser um ser como Jesus foi. Pleno amor, pleno bondade, plena compaixão, plena caridade. Nós somos, no futuro, aquilo que Jesus já era no passado. Nós somos em potencial isso. Daí a importância dos nossos dias, de nós valorizarmos profundamente a nossa experiência atual. Nós estamos atualmente vivendo experiências muito marcantes. O mundo está passando por esse período da transição planetária que se fala tanto, e muitos se assustam com tudo isso, mas nós estamos dentro de um processo natural, muito bem conduzido pela sabedoria divina. E nós estamos hoje recebendo oportunidades valiosíssimas de crescermos espiritualmente. Já recebíamos no passado elas, mas hoje nós estamos recebendo ainda mais. Porque hoje nós contamos com meios de comunicação muito eficientes, meios de transporte que encurtam as distâncias, a cultura se aprofundou, se generalizou. Tudo isso foram avanços do mundo material. Mas a nossa parte espiritual não é muito diferente do que nós já fomos há 2000 anos atrás. Nós ainda vivemos com os mesmos embates do homem de 2000 anos atrás. Daí então a importância de nós passarmos a sentir mais a nossa vida atual, de percebermos mais o significado das nossas lutas diárias, de nós exercermos uma compaixão maior nas nossas relações, dentro do lar, fora do lar. Quando pensamos nas pessoas dos outros países, dos outros povos, de nós pensarmos com mais bondade no nosso semelhante. Hoje nós estamos sendo desafiados muito nesse sentido, porque nós vemos tantos exemplos negativos, tantas situações deprimentes, tantos problemas que nos assustam e nós pensamos, o mundo está fora de controle? Não, é que todo esse avanço material propiciou que certas situações que eram comuns no passado apenas fossem melhor divulgadas, porque os meios de comunicação são muito eficientes, apenas que elas acontecessem em maior número, porque a população aumentou, afinal de contas são 7 bilhões e 500 milhões de habitantes, então é muita gente realmente, porque há inúmeros espíritos que estão ainda aprendendo certas coisas básicas que para nós já é conhecido. Então nós ficamos chocados de imaginarmos que ainda existe tanta violência, tanto atraso na humanidade. Mas há desses fatos que nós nos chocamos que nós somos capazes de fazê-los também. É apenas que nós não vivenciamos ainda as experiências que essas pessoas vivenciaram. Porque é muito fácil, quando a vida não nos é confortável, nos é favorável, nós falarmos de amor, de paz, de bondade, de caridade. Mas quando vem aquela prova mais difícil, o que que aflora em nós? É a violência, a agressividade. Então nós precisamos hoje, ao tomar contato com tudo isso que nos falam, de tantos problemas, de tantas dores, de tantas lutas, de nós exercermos mais compaixão. Porque talvez nós ainda sejamos seres que ainda não podemos acessar partes daquilo que de fato nós somos. Não aflorou ainda em nós realmente instintos, comportamentos, condicionamentos que só no momento adequado é que irá acontecer. E esses momentos adequados são as provas, são as expiações. São aqueles momentos decisivos da vida, quando o sofrimento vem e passa e tira a nossa paz, tira o nosso equilíbrio. E nós precisamos estar preparados para esses momentos, porque é natural que eles venham em qualquer época da nossa vida. Daí a importância de nós exercermos hoje a compaixão com aqueles que estão errando. Porque também nós poderemos no futuro errar. Também nós precisaremos dessa compaixão. Também nós vamos precisar de misericórdia dos outros. E nós aprendemos que a lei de ação e reação é uma realidade na vida do Espírito. Se eu exerço hoje a misericórdia, eu posso contar com ela no futuro. Se hoje eu exerço a capacidade de perdoar aquele que é agressor, eu estarei criando isso para o meu futuro, porque a lei de reação e reação não é só para as coisas ruins, não é só para o mal que nós praticamos, ela também é para o bem, ela também é para a bondade, ela também é para a caridade. Nós queremos uma reencarnação futura melhor? Nós queremos uma vida com mais paz no futuro? Queremos um amanhã mais feliz? Nós temos que trabalhar hoje pela paz, pela harmonia, pela felicidade dos outros. Porque aí nós estaremos agindo de forma inteligente, aproveitando a oportunidade evolutiva para crescermos espiritualmente, para evoluir. E nós veremos que esse princípio da ação e reação, ele é fantástico. Ele vai nos trazer a paz que nós desejamos. E talvez não seja apenas lá na vida futura, não. Porque nós podemos escolher desde já o resultado do bem. Nós podemos desde já perceber que à medida que nós nos esforçamos para compreender mais, para ter mais compaixão, para ajudar mais quem precisa, o nosso mundo interior modifica. Aquela dureza, aquela intransigência que nos amargura, começa a se diluir. Nós começamos a nos pacificar, nós nos sentimos mais calmos. já não nos sentimos mais ameaçados. Nos livramos de uma tensão emocional, de uma carga nervosa muito grande, quando nós começamos a exercer paixão na vida. Então veja que fantástico. Nós já podemos exercer esse princípio da lei de ação e reação e obter os resultados desde essa vida. Então, o que nós que hoje desejamos tanto, a renovação da nossa sociedade, do mundo, ao pensarmos, ao formularmos a ideia de que o mundo precisa mudar, não vamos engrossar essas fileiras de mentes pessimistas que existem no mundo, que desejam o uso da força, da violência, para transformar a humanidade e a sociedade. Vamos unir o nosso pensamento com essas mentes sábias, que trabalham alinhadas com a mente do Cristo, que está alinhada com a mente do Criador, que desejam a renovação da humanidade pelo trabalho, pela paz, pela cultura, pela melhoria dos nossos sentimentos, dos nossos valores, pela modificação das nossas condutas. Vamos alinhar o nosso desejo de um mundo melhor com essas mentes sábias. E assim nós veremos que a transformação do mundo começa a se operar em torno de nós. Porque quando nós mudamos, é aí que o mundo começa a mudar. Quando nós nos renovamos, é aí que o mundo começa a renovar. Porque a renovação do mundo, ela é essencialmente a renovação da humanidade. Nós somos parte da humanidade. Quer um mundo melhor? Melhore a si mesmo. Melhore a sua relação com o próximo. Melhore a sua relação com as pessoas. Seja mais generoso, mais fraterno, mais bondoso, mais caridoso. Mas, Antenor, isso é difícil. Eu sei. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Foi aquilo que Jesus ensinou. Que tudo que nós pedirmos a Deus, Ele vai nos dar. E o tudo, nós estamos perdidos, às vezes pensando, ah, eu pedi um carro, a casa. Isso tudo é secundário perante esses bens do Espírito. Peça a Deus que Ele preencha o seu coração de mais amor e você vai ver que você começa a mudar. Peça a Deus para Ele te mostrar como perdoar o seu próximo e Ele vai te mostrar. Peça a Deus que Ele te oriente, que Ele te encaminhe para você evoluir espiritualmente e Ele vai te conduzir a isso. Mas para isso acontecer, você tem que ter fé, confiança e acreditar firmemente nisso. Porque pessoas sem fé e sem confiança não sabem para onde vão. Elas não têm noção do que as aguarda. Elas não sabem para onde ir. Então cultivemos a fé. E nós, na doutrina espírita, temos a bênção de ter tudo muito bem explicado. Exemplos maravilhosos de inúmeras histórias que nos mostram que o bem sempre triunfa e que vale a pena sermos bons. Então que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos ajude a cultivar essa ideia em nosso mundo íntimo. Muito obrigado a todos.